Bem-vindo ao Comentário Bíblico em Áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 214, baseado em Apocalipse, capítulos 18 a 19a. Talvez você imagine que o nosso sistema comercial, financeiro, irá durar para sempre. É impressionante como as pessoas têm uma segurança naquilo que, de fato, não pode garantir absolutamente nada. Pois, por incrível que pareça, a famosa Babilônia, a grande prostituta, tem a sua marca registrada em Apocalipse 18 pela sua relação com o mercado. Então, vamos ouvir um pouco o texto para ver o que está acontecendo aqui. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu! Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo. Antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então veja, prezado ouvinte, que quando pensamos num poder ante-Deus, geralmente talvez imaginemos alguma coisa principalmente de natureza política e religiosa. E sem dúvida, esta grande Babilônia, a grande meretriz, tem a ver com isso. Mas um aspecto muitas vezes esquecido é que a maldade deste império ante-Deus está relacionada com o mercado. Portanto, com a colapso do mercado, nós vamos ver aqui a queda da grande Babilônia. Por isso o texto diz claramente, como é que acontece tanta desgraça no nosso mundo com tantos recursos? Não é pelo fato de termos tantas pessoas que especulam indevidamente, que exploram os mais necessitados, tantas pessoas que vivem de maneira nababesca no seu mundo fora da realidade, enquanto milhões e até mesmo, quem sabe, já mais, até bilhões de pessoas que vivem abaixo do limite mínimo de dignidade. Pois é, o texto bíblico é claro, mostrando mais uma vez que a Bíblia tinha razão ao dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de males. E aqui chegou o dia da grande queda, grande destruição, colapso geral no mercado, todo mundo correndo, todo mundo assustado. Assim, o luxo excessivo dos negociantes está em vista e a Babilônia está agora sendo condenada, os seus pecados acumularam-se até o céu e ela deve sofrer por tudo aquilo que fez. Os reis da terra, o verso 9 vai dizer, eles se prostituíram com ela, participando desse seu luxo, agora chegou a hora de chorar. E tudo aconteceu de repente, tão rapidamente, de modo que ninguém esperava. Por isso o texto diz: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Observe só como, de fato, o assunto é o colapso do mercado. Os negociantes da terra, diz o verso 11, chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria, artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina, trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagens e corpos e almas de seres humanos. No mundo sem Deus, mundo sem valores, mundo da exploração do homem como lobo do próprio homem, o próprio ser humano vira apenas uma simples mercadoria. Mas desta vez chegou o fim, a grande Babilônia, a cidade prostituta está com a sua ruína decretada, diz o texto, em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Diante disso, depois de tanta maldade, tanta exploração, tantos crimes cometidos contra a humanidade por meio desse processo tão perverso, o que vai acontecer agora? É a hora da comemoração da justiça divina. Por isso, o texto, depois de dizer: ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora ela ficou em ruínas. Depois de constatar a sua destruição, o texto então parte para a comemoração. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Olha, prezado ouvinte, tome bastante cuidado. Tem tanta gente que não tem consciência, que não pensa nas consequências, que faz todo tipo de maldade, pecado, inclusive explorando os mais fracos e necessitados. A sua queda será repentina, de modo em que você não terá tempo nem para se livrar das dores terríveis que chegarão com a sua destruição. Todo pecado será castigado, toda maldade receberá julgamento divino, e aqui é a hora da comemoração. O que vai acontecer? Silêncio na Babilônia. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, verso 22, nem dos músicos, flautistas e tocadores de trombeta. Não se achará dentro dos seus muros artífice algum de qualquer profissão, ninguém que vai fazer o barulho das pedras do moinho, não mais brilhará a luz da candeia, não se ouvirá mais nada. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias, mas toda essa riqueza, todo esse luxo, todo esse cheiro de perfume importado acabou. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Prezado ouvinte, é lamentável, mas grande parte da população deste mundo hoje vive na miséria, enquanto uma pequena parte vive num luxo absolutamente desnecessário, e muitas destas pessoas até mesmo julgam-se a si mesmos como cristãos. Esse comportamento, essa vida, essa maneira de viver às custas dos destruídos pelo sistema é a maneira babilônica que receberá o julgamento de Deus. É a face não apenas política ou apenas religiosa, mas comercial que existe nesse império sem Deus, nessa cidade que se opõe ao Senhor e ao Cordeiro, e agora chegou a hora do colapso desse maldito mercado financeiro. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. É, prezado ouvinte, é gostoso, na verdade, saber que um dia toda maldade, toda injustiça, toda perversidade, exploração vai ser destruída e aniquilada pelo poder do Deus poderoso, justo e soberano. E Apocalipse vai prosseguir dizendo que os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: amém, aleluia! E veio uma voz do trono conclamando: louve o nosso Deus, todos vocês, os que o temem, pequenos e grandes. E ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão com o estrondo, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões que bradavam: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sim, o problema da Babilônia, da cidade perversa, da grande prostituta, da dama de vermelho, da rainha do mercado financeiro que agora tem o seu colapso, aqui ela pretendia tomar o reino que pertence só a Deus. Mas agora vemos que a vitória é do Senhor e do Cordeiro. Por isso reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. O reino de Deus está chegando de maneira plena. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou, momento do desfecho da história do povo de Deus com o Senhor no casamento da noiva com o Cordeiro. E este casamento, que comemora a grande vitória, esse grande reino estabelecido, para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Linho fino são os atos justos dos santos, que aqui estão em contraste com a maldade praticada pela Babilônia. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Este é o povo de Deus, que recebeu a ordem de sair da Babilônia, de não entrar no sistema destruidor. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés, aos pés do anjo, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Interessante o detalhe que aparece no final desse texto em Apocalipse 19, aqui no verso 10. O assunto é: o grande rei venceu e tomou o lugar da falsa rainha, a prostituta, a meretriz. Quem é que merece honra, glória e adoração? Aqui João, diante do anjo que está anunciando tudo isso, fica meio temeroso e cai aos seus pés para adorá-lo. A Babilônia não merece veneração, ninguém merece veneração, nem mesmo um anjo do céu, somente o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso, João é repreendido pelo próprio anjo: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantém fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Termina este trecho do capítulo 19 e a nossa reflexão. Meu prezado ouvinte, preste atenção. Fique muito atento e tome muito cuidado, porque qualquer hora vem aí o colapso do mercado. E agora, para entender melhor o texto, vamos às perguntas com o professor Luiz Sayão. Você acompanhou Apocalipse 18 e 19 até o verso 10. Professor Luiz Sayão, parece que o problema maior do mundo é o dinheiro. Será que Deus é contra quem investe no mercado financeiro? Pois é, pastor Alberto, olhando assim para esse texto de Apocalipse, a gente fica até com medo mesmo. Parece que qualquer coisa que tenha a ver com este mercado é essencialmente diabólica. Como é que a gente deve entender isso, né? As mercadorias estão debaixo do poder de Satanás? Não é bem essa a questão. Na Bíblia, na verdade, existe até mesmo um elogio, né, do dinheiro. Existe um elogio das riquezas, né? O próprio Senhor Jesus, quando compara como é que a gente deve lidar com a vida espiritual, muitas vezes compara com um investimento dos recursos num banco. O problema não é o dinheiro, o problema é um amor indevido ao dinheiro como expressão de poder numa sociedade sem valores. Aqui o que está em vista não é tanto as mercadorias ou os valores financeiros, mas o fato de que num ambiente injusto, onde os princípios de Deus são deixados de lado e as pessoas não têm mais valor e dignidade, existe a exploração do semelhante de maneira perversa, uma distribuição criminosa de bens e de recursos. Então o problema não é o dinheiro, o problema não é o mercado financeiro, o problema é como os seres humanos, dominados pelo pecado, pela ganância e pela maldade, manipulam toda essa grande quantidade de recursos e bens, não para edificar e construir um mundo melhor, mas para explorar o próximo e o semelhante. Agora, será que essas crises financeiras mundiais são um aviso desta queda da Babilônia? Pastor Alberto, esta pergunta realmente ela é bastante complicada. A gente sabe, né, estamos hoje envolvidos todos num grande mercado mundial, ou seja, numa aldeia, num mundo global. E com isso todos os mecanismos, né, financeiros e econômicos estão interligados e de tempos em tempos o nosso mundo enfrenta crises e crises que abalam muitas pessoas. Nós podemos dizer seguramente que, de modo geral, infelizmente, o nosso mundo não tem se orientado, na maior parte das vezes, pelos princípios de Deus. Portanto, há uma maneira de lidar com as coisas bem próximo do que a Babilônia faz aqui. Podemos sim dizer que esses atropelos, essas confusões, essas crises são sinais de um uso indevido e não bem pensado dos recursos que aponta para uma espécie de implosão de um sistema que não está fundamentado na justiça. Sim, essas crises, esses problemas são sinais de que o homem dependente de Deus não chegará sozinho a lugar nenhum e prenunciam a queda da grande Babilônia, dessa civilização que se aliena de Deus de maneira intencional. Agora, pensando um pouco do lado da gente, o verso 4 do capítulo 18 ordena para sair da Babilônia. Como é possível fazer isso então, professor? Será que vamos virar monge, precisar subir num alto monte? Pois é, pastor Alberto, como é que a gente sai da Babilônia? Algumas pessoas caminharam nessa direção mesmo, está tudo ruim, o mundo não presta, está tudo errado, não vale nada, sabe de uma coisa, eu vou buscar uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer e fugir, não quero saber de nada. Não é bem assim. O desafio da igreja não é ela sair do mundo geograficamente, mas sair do mundo no sentido ideológico e espiritual. Nós devemos, não é possível, né? Jesus mesmo orou, não que nós fôssemos tirados do mundo, mas que a gente tenha uma atitude diferente. Então, nós somos o sal da terra. Como nós lidamos com riquezas, com bens e com o próximo, é que é a grande diferença. Nós saímos da Babilônia à medida que a gente repudia um sistema de injustiça e de exploração do semelhante na nossa vida prática, no nosso dia a dia, no nosso comportamento como cristão. O mercado aqui, além do colapso, é um mercado mutilador. Como é possível comercializar corpos, almas humanas, conforme o verso 13 coloca? Será que o assunto aqui é tráfico de órgãos? Pastor Alberto, vamos nos lembrar do que está acontecendo. No contexto do Império Romano, havia a escravidão, né? Então, de fato, as pessoas eram vendidas e compradas, como nós sabemos que até mesmo a nossa história recente também teve a infelicidade da presença da escravidão. Corpos e almas de seres humanos devem ser lidos no sentido pleno. Um ser humano é composto de corpo e alma. Então, a ideia aqui é que o mundo cruel, onde o amor ao dinheiro domina todas as outras questões da vida, o ser humano não é mais visto como ser humano, ele é apenas mais uma peça de mercadoria dentro aí do grande mercado. Isso é terrível, isso é destruidor. Toda vez que um ser humano é visto como um meio para alcançar uma finalidade puramente financeira, nós estamos aí compactuados com a Babilônia. E, portanto, o tráfico de órgãos é um desdobramento contemporâneo dessa maldade horrorosa. Sem o voltar-se para Deus e restabelecer a dignidade humana do ser humano feito à imagem de Deus, a sociedade fatalmente caminhará nessa direção destruidora de comercializar, inclusive, as próprias pessoas. Quando a gente entra no capítulo 19 de Apocalipse, a gente encontra louvores, adoração, e o verso 9 vai mostrar, então, vai falar sobre o casamento do Cordeiro. Quem seria a noiva, professor? Seriam as ovelhas aqui? Pastor Alberto, é claro, o Cordeiro aqui, né, é uma figura, o Cordeiro é Cristo. De fato, o casamento do Cordeiro não é com a ovelha, mas sim com as ovelhas. Em que sentido? Casamento do Cordeiro é aí o momento da celebração da união de Cristo com a sua igreja. É interessante que é o desfecho vitorioso da igreja no final dos tempos. Alguns grupos acreditam que isso acontecerá antes do fim, né? A posição dispensacionalista acredita que este momento acontece depois do arrebatamento, quando Cristo reúne-se e acontece o casamento do Cordeiro antes, né, da vinda de Cristo propriamente à terra. Enquanto acontecer a tribulação aqui, estará acontecendo esse casamento lá. É uma maneira de entender. De modo geral, os estudiosos entendem como o desfecho da história, Cristo e a sua igreja na vitória do Senhor Jesus. Agora, por que o anjo foi tão enfático aqui no verso 10? Adore a Deus. E olha que ele estava falando isso para o apóstolo João, né? Pois é, pastor Alberto, todo o foco, né, da questão que a gente está vendo aqui tem a ver com quem é de fato o rei e senhor. A Babilônia, ela tenta tirar de Deus aquilo que só a ele pertence, a sua posição de rei, o seu senhorio, e por trás desse espírito babilônico está Satanás, que tenta, vamos assim dizer, tirar de Deus aquilo que só ele tem, né, que é a sua glória, a sua divindade. E aí surge esse comportamento humano problemático, né, de adorar outra coisa que não pertence àquele que merece adoração, que é o Senhor, o único, o Deus, né, na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui nós vemos até o próprio João, né, diante de tanta revelação extraordinária, ele cai aos pés do anjo, né, certamente cheio de temor. E o anjo diz, não, de jeito nenhum, adoração só a Deus. Portanto, preste atenção, nenhum cristão, nenhum grande líder religioso, nenhuma personalidade, apesar da sua espiritualidade, ninguém desse mundo merece qualquer tipo de adoração ou de respeito religioso que indique adoração. Somente o nosso Deus deve ser adorado. Você que está nos acompanhando sabe muito bem que tempo é dinheiro, então vamos logo para a aplicação desse estudo. No Rota 66 de hoje, nós acompanhamos Apocalipse capítulo 18 e a primeira parte do capítulo 19. É, prezado ouvinte, o tema foi colapso do mercado. Sim, o crash da bolsa aconteceu na Babilônia. Tudo que parecia estar seguro agora nesse grande universo de shoppings e mercadorias, de repente, numa única vez, tudo veio abaixo, tudo foi destruído. Você ouvindo isso e pensando no que falamos, está pensando agora, mas escuta, quando é que eu vou colocar as minhas economias? Como é que eu lido com a minha situação? Pois é, vai aí uma boa recomendação. Na hora de depositar as esperanças da vida, saiba seguir a melhor orientação. Aplique sua vida em Cristo e no reino de Deus. É a única segurança na hora de fazer qualquer aplicação.